Bob Charlie Alpha and Zipa Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. The Skok is 5142. Okay, we copy. Departure will be Puka Departure, Zipa Transition 5142, Air Italy, for the right. To Zipa. Mantenha a saída, aguarde, coordenação junto ao centro aí. Saída, aguardando, autorização. Control web 6746, establish an ILS 1-0. 6746, complete final approach, contact tower, frequency 118.6. 118.6, thank you, good night. 6746. 5809 do WebJet. Desça para 2000 pés, autorizando a final no zero. 2000, vou estabilizar no zero, pode estar lá. 5899 WebJet, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce para 3000, 1003, 5899. 10, gears down and locked. Web 6746, clear to land, 080 degrees, 08 knots. 080 with 08 knots, clear to land, more than 10, Web 6746. Jet 5899, vetor radar sequenciamento, mantenha pro A030, limite ao lock. Possibilidade de manter o perfil, nós já estamos reduzindo velocidade aqui para promover separação, pode ser? Sim, te mantenho. Obrigado, hein? Polo 714, Centro Recife, 12685, alternado no 3365. 12685, 3385, obrigado. É 13365 a secundária. 2085, 3365, obrigado, tchau. Até mais. A autorizada descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3003, 3520. Chama Centro Recife, frequência 2685, alterno no 3365, solicitação direta de par. 2685, 3365, uma boa noite. Boa noite. Autorizou, 5809. 5809, complete final, chame torre no 8.6. 8.6.9. Oi Web, 5809, boa noite. Boa noite, 5809, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 09. 3 autorizado, afinal, 0. 2000 autorizado, 5899. Está mantendo separação visual com 09. Se tiver separação na final abaixo de 3000, já teria que arremeter o senhor. Afirmativo, 99. Grounded 42, right, Alpha, 10 Kilo, 8.3, position 8. Alpha, Kilo, position 8 on 8.3, Web 6746, thank you. 5809, tem pista livre, 070 com 59 autorizado. 210, 5209. Estabilizou no lock, complete a final, chame torre no 86. 86, obrigado, 99. Até mais. Então, 3520, desça para 2000 pés, autorizada final no 0. 2000, autorizado ILS no 0, 3520. Damos 5899. Web 5809 no solo aos 46, Alfa Kilo Pátio 3, posição 10. Alfa Kilo Pátio 3, posição 10, na frente. Livre pouso 99, obrigado. Bom dia, Zulu Alfa, Zulu Índia. Alfa, Zulu Índia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa, Zulu, Zulu Índia está no Finger 1 e solicita reboque para o PAT 3. Zulu Índia, inicie reboque. Corrijo, aguarde para reboque, 5209 aí pro pátio. Afirmativo, não aguardo. 9 no solo Alfa 48, Alfa e Juliette, posição 2. Alfa Juliette, posição 25899. Horizonte 3520 visual. 3520, complete final, chame turno no 86. 86, obrigado. Aguardando o pessoal de solo aqui da web, teria a posição prevista? 5809, foi informado 10.10. Poderia aqui, por gentileza? Posição para o 5809 é a 10. Ah, tá, gente. Posição 10. É, depois do 27 da Rio. Sim. Obrigado. Salvador, boa noite, tá 3520, final da 10, baixar travada, passando de terra. Boa noite, 3520, prossiga final no zero, vento norte agora com 4 nós, tá autorizado o posto. Levi pouso, 90, tá 3520. Torre, confirma pro 99, a posição é o 2? 02, correto. Tá vazio o 2? O Alfa Zulu India, confirma sua posição. Gate 1, não. Afirmativo, tá livre então o 2. Afirmativo, 99. Alfa Zulu India vai iniciar o seu reboque assim que o tráfego estacionar no 2. E vai manter posição aí antes da Juliette, ok? Vai deixar a entrada do pátio livre, que o segundo tráfego tá pousando agora e vai ingressar aí no pátio. 520 no solo 54, Alfa Juliette, portão 5. Confirme se recebeu outra indicação de vento, que eu tô desconfiando aqui que o equipamento está travado. Vi Alfa Juliette para o portão 5, confirme a sua pergunta? Indicação de vento aqui está vento 360 com 4 nós. Confirme se foi isso recebido. Ah não, o vento foi de direitinho um pouco aí, de esquerda só, com 4, 5 nós, mais ou menos de 090 graus. Eu tô desconfiado que está travado aqui o equipamento, vou reiniciá-lo. Ok, estava tranquilo aqui, seria tudo calmo. Alfa Zulu Índia vai observar o tráfego da TAM, que vai estacionar no 5 e aposta livre até o Pátio 3. Afirmativa, após o TAM que vai ingressar na 5, autorizado até o Pátio 3, obrigado. Trono 78, autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste no 012. Autorizar 2.000 pés, ajuste no 012, patrão, 78. Boa noite, OTAN 3170, informação é a Delta. 3170, ação de identificação. Desça para 2.000 pés, ajuste no 012 na Prodidona. É o OTAN 3170, senhor. Desce para 2.000 pés, 2012. OTAN 3170, identificação. Prodidona, 2.000 pés, 2012. 2.000 pés, direto Duna, 2012, OTAN 3170. Autorizada, final no zero. Autorizado, final no zero, 4177. Operador, boa noite, Charlie Delta 408, stand number 10, request pushback and start. Clear, pushback and start up, report you ready, text. Pushback and start approved, we report 1-8-408. Salvador, boa noite, 4178 Azul no LS, pista 10. 4178 da Azul, está autorizado o pouso, pista 10. 010 com 49. É autorizado o pouso, pista 10, 4178. Salvador, Azul Alfa, Zulu Índia, finalizando o reboque para o Pote 3. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Bom dia. No 70, autorizada final no 0. Autorizada, portada estabilizada. Então, 3170. Azul 4178, vamos falar os 05, prossegue na Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 4178. Sierra Italy 408. 408, taxi via Mayampo, India, reporting hold point tower 1 on 8 decimal 6, and QNH 1012. QNH 1012, and we taxi via India, Alpha, and with a tower, Italy 408. Juliette. Juliette 4178.